Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um Hits Mega Mix. Hoje é sábado, dia 17 de abril de 2010. Estamos a finalizar mais uma noite, aliás, a finalizar mais um dia e a iniciar mais uma noite que vai aqui na Antena Web até às 2 da manhã. Vamos ficar para já com o nosso programa Hits Mega Mix e depois vamos ficar com Pop DJ, então aí até às 2 da manhã. Vamos nesta emissão trazer-te muita energia, muito boa música e tudo o que tu precisas para que a noite corra, ou pelo menos comece a correr da melhor forma. Seja bem-vindo, estás no lugar mais elétrico do teu rádio. Hits Mega Mix. Class.

Oh, ass. I greeted you with an annoying smile when I saw that girl upon your arm, and you should run your heart with a fatal charm. I said, schoolboy, let's take the chance and a baby boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, hi, George, meet my fiancé. Thank you. E cá estou mais uma vez nesta emissão do Hits Mega Mix, a minha segunda e última intervenção da noite de hoje, dia 17 de Abril de 2010. Vamos, aliás, ficamos aqui com muita coisa, ficamos com o Wakefield, ficamos também, para terminar, com um mix dos Wham, eles que fizeram muito sucesso, e inclusive George Michael fez parte da banda Wham, que lançou o famosíssimo Last Christmas, mas isso já são outras músicas, outros ritmos. O que importa aqui é a dança. Vamos encerrar esta emissão número 7 do Hits Mega Mix com um mix dos Modern Talking. É desta maneira que encerra mais uma emissão deste programa. Já a seguir, Pop DJ na Antena Web, um programa da Target Radios, mas que a Antena Web orgulha-se de retransmitir. Um forte abraço, eu estou de volta daqui a 7 dias. Na próxima sexta-feira apresento mais um Hits Mega Mix. Até lá! Broken heart. Oh, we are daytime friends and nighttime friends. years. You're rolling on Cadillac, it's making all goods to man. You're rolling on ass and hard, oh, it's a trend. You're rolling on Cadillac, oh, making all goods to sell. You're rolling on ass and hard, oh, it's a trend. Charlene, I'm falling. hard to find that's true. Not a game you play a night or two. Take my heart, let's make it real tonight. We'll be dancing to the pale moonlight. Your dreams are real today, and now you're gonna stay. Oh, Devotion, so it's like the first time. Let me take you home. play with you. Darling, I know, 'cause I know the golden rule. Do what you want. Thank you. you're the hottest child of the city. I can't ask for any more than you. It's true. Just we two.